Copa de 58, Brasil campeão do mundo na Suécia. A seleção vence a final com goleada e show de bola. Brilha o talento do craque brasileiro e o garoto Pelé encanta o mundo com apenas 17 anos. 58 foi finalmente o ano do Brasil. Dessa vez, a torcida tinha razão para estar otimista. O Brasil tinha um grupo invejável de craques. A seleção conseguiu a vaga para a Copa vencendo o Peru no Maracanã por 1 a 0 e acabou ficando no grupo 4 ao lado da Inglaterra, Áustria e União Soviética, que fazia sua estreia em Copas do Mundo. Os soviéticos eram os campeões olímpicos e os favoritos para o título máximo na Suécia. Em 58, a seleção brasileira tinha o planejamento que faltou nas cinco Copas anteriores. O jornalista Gerson Sabino fala da organização de 58, relembrando algumas histórias pitorescas. Os preparativos foram tão fenomenais que, pela primeira vez, se admitiu a presença de um psicólogo. Milton Santos, que era muito amigo do Garrincha, e o Vavá, talvez, foram o psicólogo, o Dr. João Carvalho. Era uma figura formidável. Doutor, o Garrincha não deve ser um fracasso nos testes, mas não corta ele não, que ele joga para a burra. Esse Dr. João Carvalho era uma figura muito interessante, teve uma passagem incrível. Todo mundo tinha muita atenção com ele na concentração, e era para tirar essas bobagens da cabeça do pessoal. E um dia o pessoal, doutor, entra no ônibus, ele caiu na asneira de falar, deixa que eu vou entrar em último, porque dá sorte. Ah, depois disso ninguém acreditou mais nele. É, Gerson, no futebol de 58, a psicologia perdia longe para a superstição. Na verdade, aquele time nem precisava de ajuda da sorte. O grupo de jogadores era realmente fantástico e o povo cantava o nome dos 22 convocados pelo técnico Vicente Fiola. Na Copa da Suécia, o Brasil estreou contra a Áustria. O time jogou nervoso e o primeiro gol demorou a sair. Meu cronômetro marca 37 minutos de jogo no primeiro tempo. Placar na Suécia. 0 a 0 Brasil e Áustria. Zagallo caminha, ataca em leque, time do Brasil, bola cruzada, livre para Mazola, recebe de pé direito, entra na área, tira e gol! O Brasil voltou melhor no segundo tempo e logo aos 6 minutos, Nilton Santos se mandou para o ataque, tabelou com Mazola e fez o segundo gol do Brasil. No finzinho do jogo, Mazola marcou o terceiro gol brasileiro. No jogo de estreia, acabou prevalecendo o ritmo e a cadência do samba brasileiro. Apesar da vitória, ficou claro que o time não tinha jogado bem. No Brasil, a imprensa criticou a atuação dos cretes, dizendo que se esperava muito mais da seleção. No outro jogo do grupo, Inglaterra e União Soviética empataram em 2-2. Para o próximo jogo do Brasil contra a Inglaterra, o técnico Feola escalou Vavá no lugar de Dida. O Brasil jogou bem melhor, dominou a partida, mas ninguém conseguiu marcar. Quando termina a partida, Brasil 0, Inglaterra 0. As duas primeiras partidas da seleção não convenceram. Era preciso mudar alguma coisa no time. Conta a lenda que, para o jogo contra os soviéticos, jogadores mais experientes, como Didi, Gilmar e Bellini, imprensaram o técnico Feola e praticamente exigiram a escalação de Garrincha e do garoto Pelé, que tinha apenas 17 anos de idade. Gilmar, o goleiro do Brasil, esclarece essa história. O que aconteceu foi isso. O time fez a primeira partida, foi bem, mais ou menos. No segundo jogo, nós tivemos uma série de problemas. Talvez com alguns jogadores preocupados, porque já estavam com contratos feitos no exterior. Quem seriam esses jogadores? No caso, o próprio Mazola, que havia feito o contrato com o Inter de Milão, E o próprio Dida e o próprio Joel sentiram, talvez, o peso da responsabilidade de estar jogando por uma seleção. E o que acontece é que numa das caminhadas que nós fazíamos constantemente, o Fela chegou e falou conosco, disse, olha, eu pretendo mudar o time porque eu acho que o ataque, principalmente, não está rendendo aquilo que eu espero. E pretendo pôr o Garrincha, pretendo colocar o Vavá e o Pelé. E foi assim que aconteceu, ninguém impôs nada, mesmo porque não havia essa condição, porque o Dr. Paulo, como chefe da delegação e a comissão técnica, não permitia que isso acontecesse. Está aí a versão do Gilmar sobre o famoso episódio da escalação de Garrincha e Pelé para o jogo contra a União Soviética, que decidiria a classificação do Brasil. Na verdade, o Brasil estava com medo tremendo dos soviéticos. Se falava que eles jogavam um futebol científico e que nos treinamentos usavam uma geringonça moderna que ninguém conhecia. O jornalista Gerson Sabino relembra o clima que antecedeu o jogo com os soviéticos, que muita gente no Brasil preferia chamar apenas de russos. Tinha aparecido uma coisa no mundo que chamava o computador. Era a máquina que pensava, raciocinava e decidia. Dizia que os russos iam ser campeões do mundo. Era a primeira vez que eles apareciam lá. A turma ficou em pânico. Zagallo, não, Fiola falava, cuidado se sair a bola, não deixa trocar a bola, hein? O negócio deve ser em torno da bola. Mas houve um lance fenomenal. Foi quando o nosso time chegou em campo, o pessoal olhou para o campo e ficou apavorado. Tinha uns 300 plásticos, assim, mais ou menos 30 centímetros de altura, mais ou menos isso. Vermelho, amarelo, pessoal, aquilo é para controlar a bola, é o computador, contra. E o Mar Américo e um outro massagista, entra lá, tira ali, tira. Pessoal tirando, jogando para cima, jogando fora. Daí a pouco entraram 300 moças para fazer ginástica, estão procurando lugar delas até agora no chão. Se é que existia o tal computador soviético a que se referiu o Gerson Sabino, ele deve ter entrado em pane no dia da partida, porque naquele dia foi o Brasil que exibiu o maior arsenal que um time de futebol poderia ter. Garrincha, Pelé e Vavá. Atenção Brasil, saída russa, iniciada a partida. Bola de Salnikov pela meia esquerda e linha por Garrincha. Logo no primeiro ataque, Garrincha fazia seu marcador de João. Atrasando, Garrincha entra na área, puxou pela direita, mas Gilmar para lá, violentamente na trave. Esse é o Condini, abre para Zagallo na ponta esquerda. Parou Zagallo, pode cruzar a meia altura. Entra Garrincha, prepara o feitão para o arco e a bola perde-se pela linha de fundo. E no segundo ataque era Pelé, dessa vez, que estraçalhava a defesa soviética. Quem Pelé colocado vai ser encurralado por trás. Foi para Pelé, entrou na área, chutou para o lado, chutou para baixo, atrás e outra vez e vai a corner. Na sequência do corner, Vavá marcava o primeiro gol do Brasil. Esse massacre aconteceu com apenas 3 minutos de jogo. Os soviéticos ficaram completamente tontos. No segundo tempo, Vavá marcou outra vez. Final do jogo, Brasil 2, União Soviética 0, resultado que classificava o Brasil. O show brasileiro mostrava que aquele time devia ser mantido. Pelé fala sobre a emoção da estreia na Copa do Mundo e da preparação para o jogo das quartas de final. Depois da Rússia, então, aquela noite a gente passa assim meio no ar, sem acreditar direito. A gente passa a noite sem dormir, perturbado, sem saber se é sonho, se é verdade, se é mentira. E depois disso, com os treinos até o País de Gales, fomos adquirindo mais confiança. Já entramos em campo, eu principalmente, já entrei em campo com a certeza de que podia ganhar, podia fazer gol, podia... Já mais convicto de mim mesmo. E essa confiança o Pelé demonstraria no jogo contra o País de Gales. 1-0, Pelé, aos 20 minutos, finalmente com uma jogada mirabolante, acaba vencendo... O primeiro gol que o Pelé fez numa Copa do Mundo acabou com a resistência do País de Gales e colocou o Brasil na semifinal. Nosso adversário seria a França, que tinha um ataque mais positivo, e o artilheiro da Copa, Just Fontaine. Na outra semifinal, a Alemanha teria que encarar os donos da casa, a Suécia. Contra a França, o Brasil marcou primeiro com Vavá, mas os franceses reagiram e Piantoni empatou logo depois. Era o primeiro gol que o nosso goleiro Gilmar levava nessa Copa. Ainda no primeiro tempo, Didi desempatou para o Brasil. Mas os franceses e o resto do mundo não perdiam por esperar o que ainda viria no segundo tempo do jogo. A bola escapa de controle e cai com o Zito na cobertura. Zito foge agora pelo setor esquerdo. Infiltra-se bem. Vai para a linha da área. Olha o tiro. Fuzila. Bate nas costas de um francês. Cai na esquerda com o Vavá. Vai tentar cruzar para a boca do gol. Bola para gol! Gol passou para Pelé. Gol de Pelé para o Brasil. Uma jogada. Didi lançando o Pelé. Vai entrar na área sozinho. Parou, virou, fugiu. Gol! Pelé para o Brasil. Três gols do endiabrado garoto Pelé não deixaram mais dúvidas. Era o Brasil que passava para a final. No finzinho do jogo, o artilheiro Juste Fontaine ainda diminuiu para a França, mas era tarde demais e a vitória foi brasileira. Fontaine foi o artilheiro da Copa com 13 gols, um recorde que dura até hoje. Nunca ninguém marcou tantos gols em uma só Copa. Nossos adversários na final seriam os donos da casa, os suecos, que tinham vencido os alemães por 3-1. Mas nosso time era melhor e éramos os grandes favoritos para o título. Chegou a vez do Brasil ser campeão de futebol do mundo inteiro, que é que há. No domingo, 29 de junho, no estádio Solna Rassunda, em Estocolmo, Brasil e Suécia jogavam a grande final. Logo no início do jogo, a Suécia abriu o placar e o fantasma de 50 voltava a assombrar o Brasil. Mas Didi, o melhor jogador do Brasil em 58, pegou a bola no fundo da rede brasileira e de cabeça erguida incentivou a reação do Brasil. Quem conta é o próprio Didi. A minha preocupação era pegar a bola e roubar aquele tempo para relembrar o Nilton, o Garrincha, né, o próprio Zagallo, que o Botafogo tinha passado por aí e tinha ganho da seleção deles. Né? E eu roubava aqueles segundos para que a torcida, então, se tranquilizasse e nós recomeçássemos o jogo. 4 minutos depois do gol da Suécia, o Brasil empatava com Vavá, completando o cruzamento de Garrincha. Aos 32, numa jogada idêntica, Vavá colocava o Brasil em vantagem. No segundo tempo, o Brasil se soltou. Um gol de Pelé aos 11 minutos e outro de Zagallo aos 23 mostravam que, dessa vez, não perderíamos a Copa. A Suécia ainda diminuiu, mas quase no finalzinho, Pelé fez o 5º gol para delírio da torcida brasileira. Orlando para Pelé, Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé, levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! O Brasil se sagrava campeão do mundo pela primeira vez. Depois do jogo, Bellini, o capitão da seleção brasileira, ergueu a taça Jules Rimet sobre a cabeça com as duas mãos, eternizando um gesto que outros brasileiros repetiriam no futuro. Essa fabulosa geração de craques mudaria para sempre o futebol brasileiro. Agora éramos respeitados como os melhores do mundo e ganharíamos também a Copa seguinte. A Jules Rimet ficaria no Brasil por muito mais tempo. Para o Brasil!